Tenox Alpha 3605. Tá 305. Matheus, sobre a minha escuta até antes da Alfa. Certo, tá 305. Yuri? Lembrando neste momento, o seu 4082. 1219 agora. Da 3605, é, manter a posição antes da Alfa, confirma aí. Confirma, se prossegue Juliette e Alfa antes da Delta, mantém a posição e aguarde o TAM 3605, sobre a minha escuta, antes da Delta. Tá afirmativo, então antes da Delta vou aguardar na Alfa, TAM 3605. 7671 para o TAC, com 131 a bordo, 3 horas e 50, com fins. Com fins 131-350? É 350, 340. Foi copiado 131 a bordo, 350 com fins, correto? Correto, senhor. Autorizado, número dando ponto de espera, prossegue via Índia, primeira direita agora, após Alfa, sobre a minha escuta, mantenha a web 6771. Índia, Alfa. Objeto 6721, após estar com a companhia inicial táxi, prossiga até o portão 04. Após a companhia inicial táxi, prosseguimos para o 04, objeto 6721. 1941, prossegue para o portão 03. Segue para o 3, gol 941. 1924, ingresse na Kilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio 1. Kilo, pátio 3, não aguarda para o pátio 1, gol 924. Saudação 4082, boa tarde. Boa tarde, prossiga Alfa, repórter Tancha, táxi Kilo. Salvador, são 8001, solicite saudade. 8001, táxi inicialmente com cautela até o través do meia dúzia. Portão meia dúzia, confirme o POB, autonomia alternativa. Positivo, até o través do meia dúzia, estamos com 55 a bordo, alterna Natal, com 4 horas. Delta 3605, aguardando antes Delta. Delta para o estado da Delta, chame a torre 1 no 8 decimal 6, o TAM 3605, bom voo. 7, está autorizado ingresso na Delta e chama a torre 118.6, TAM 3605. 02, prossiga. Motor, pude autorizar o Águia 02 na vertical do farol da barra, acender a 1 no 8. Afirmativo, está autorizado. 02. 5 aguardando na taxi Delta, pronto. Gente, o número 2 para decolagem em Salvador, mantenha a posição aguarde. Mantendo a posição na Delta, está 3605. Juno 600, livre pouso, pista no 0, CAPS 3 deslocada a 1200 metros, vento 170 graus com 08 nós, gol no 600. 00. Livrou a pista, da 35, vem amanhã. Gente, visual, 129 agora no solo. 219. 566, livrou a pista, ingressou Alfa. Siga, Alfa, reporte antes da Taxi Kilo. Reporte antes da Kilo, tá? 3566. 14061, já pode iniciar a coordenada pessoal de terra aqui. Pilate, vai passar na vida TAM, a retaguarda posta autorizada, reporte táxi. Meu. Azul 4082, antes da Kilo. Gente, ingresse Kilo, pátio 3, o azul 4082, aguarde para ingressar no pátio 1. Gol 924 para ingresso Pátio 1. Precisado ingressar no Pátio 1, prossegue para o portão 05. Portão 05, gol 924. Ponto 001, após a aeronave da Gol ingressar para o Pátio 1 para o portão 5, prossegue via Juliette e Alfa até a minha escuta, antes da Delta. 8 nós. Foi voltando. 001 na escuta. A nave da Gol vai estacionar no portão 5, após o seu prossegue Juliette e Alfa na minha escuta. Positivo, após o voo estacionar no Juliette e Alfa na minha escuta. Reporte livrando o eixo, tem um bang da Gol agora passando externa. Reportará livrando. Oi, Salvador, Gol 997, final do ano 0, baixado de trabalho. Foi tem uma aproximação agora nas instruções, Gol no 697, informo chave 3 deslocada a 1.200 metros. O ajuste no 0 no 2. Sobrando tem caso um tráfego tipo helicóptero, 500 pés, cruzando agora o eixo. Não interferirá na sua aproximação. Helicóptero da Polícia Militar da Bahia. Tá ciente, tá aguardando autorização agora no 697. Gol no 600, solo 06, direita agora, 121, decimal 9. 219, muito obrigado, bom trabalho. 600. Gente, reporte acuse 30 segundos para o pouso em Estela Maris, o Guardião 01. O vento de superfície no aeródromo 170 graus com 08 nós. Já avisou o colocado de pouso, está autorizado, livre a frequência. Gente, frequência livre. Grato. No 697, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada, 1.200 metros, vento 170 graus com 07 nós. É livre pouso, voo no 697. Aproximando daquilo, tá 3566. 3566, ingresse quilo, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio 1. Quilo, pátio 3, aguarde pátio 1, 3566. Quando o 2-1 está visual com o Boeing da Gol, agora na curta da 1-0? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, a linha mantém cabeceira deslocada. Afirmativo, 3-5-6-6. Isso, pátio 3, aguarde para ingressar no pátio 1. Isso, pátio 3, aguarde no pátio 1, 3-5-6-6. Patrulhamento, revelado aqui. Fecha, escuta. Atende a Índia. Atende. Pretende utilizar? Entra Aracaju 090, aguarde. Cópia, mantendo me escuta. Fala o nome 600. O nome 600, mantenha. Correção, ingresse naquilo, pátio 3, e aguarde para ingressar no pátio 1. Gente, quilo pátio 3, aguarda pátio 1, 00. Seu solo foi 09, livre direita, reporte pista livre. A liberar a direita, reportará o número 7. Pronto para o lançamento, Lima Tilex 10. Gente, após a coordenação, reporte para a descida, Lima Tilex 10. É, isso aí. 219. Condo 21, livre decolagem, pista no 0, vento 150 graus com 08 nós, condo 21. Iniciando, condo 21. Então 3605, após a rolagem do Embraer da Força, ali mantém cabeceira deslocada. Ali mantém, 3605 na cabeceira deslocada. Rufas 82 irá passar à frente da aeronave da companhia, após prossegue para o portão 09, após o tráfego da companhia passar à frente. Após o tráfego da companhia para o 09, obrigado. O jet 6771 ingresse na Delta e chame a Torre Salvador em 118, decimal 6. 6771, ingresse na Delta. Paulo Salvador, voo 697. Voo 697, prossegue táxi, conversão. Continue táxi. Alfa, reporte antes de ataque 3 kg. Alfa, reporte antes da kg, agora no 97. Salvador, o gol 1754, informação para a autorização de tráfego Recife. Limpe do tráfego, 390 Recife, de coordenado número 3, cópia, mantendo a minha escuta. Aguardo, 74. 0 down, 4-0, o Castelo. Trip 5487, send to 2000 feet, altimeter 31012 2000, 1012. Controle Salvador, Condor 2, zona boa. Boa, Condor 21, contato radar, vigilância, supernível 370, saída Momo, transição frote. Perfil Momo, hotel 370, transição frote, o Condor 20, com a correção 21. São Oscar, acho que eu cheguei a copia. Condor Aracaju, 090, decola da correção Golfo, 77, Erosia, decola da 97, curva à esquerda, subida Puca, chama após a correção, subida Conde. Perfil da Conde, decoda 17, esquerda na Conde. 0275, transponder, controle 1 no 9 decimal 8, torre 1 no 8 decimal 6. Só confirmando, transponder 0275. Confirme para o B? 202, para os lamentares da colégio, chama a torre 1 no 8, decimal 6. Confirmando, está no pote 5, correto? 5, chama agora a torre para os lamentares da colégio, o Oscar, Oscar Juliette. Antes daquilo, eu vou no menor 7. 02.000 pés, ajuste 1012, está autorizado o final do procedimento LR-Ray sem glide. Sobre 5 aeronave da cabeceira 1-0, descendo para 2000, após Duna intercepta o Serra Vitor 666. Afirmo, então descendo para 2500 pés, autorizado, final do procedimento aeronave, está 3660. 2500 aeronave, está 3660, obrigado. Passou 2500, o Lima Kilax aí. Frequência livre para coordenação, até a próxima, Lima Kilax aí. Afar do aeroporto, Chief Afar 87, totally under the MC, you're constituting the Afar, and proceed on present heading straight ahead until it's such final runway 17. Roger, 35487, your flight plan is changed at 1614, send to 1500 feet, and report with the student sign. 5487. Controle Gol no 328. 328, eu sou o